2-2, confirm flight level request. Request flight level 370, approach call 022. Roger, send by to copy, airport call 022. Puxa, acionamento, chaname a 201.4. Chaname a 201, porção 4 autorizado, puxa, acionamento, chame tá. Chaname a 201.4. 3894, está estabilizado. A 3894, a 1 mil e meia, Baraguna. Completa aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Confirma bloqueado, você é 3190. Esse mantém a 2000 pés, autorizado sinal ILS, foi pista 90, tá 3190. Esse é autorizado, sim, 390. 45, tráfego avistado. Cheque o trem autorizado por pista 90, vento 90 graus, 109. Avistado, checado, autorizado, 645, obrigado. Just information, which standard instrument departure we are going to perform? Thank you. Tower Gol 1869, posição 06, busca aqui no momento. 1869, aguarde. Aguarde, 1869. Saiu 2231, direto Barreiras, está presente. Direto Barreiras, muito obrigado, 2231. Roma 645, solo 1129, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Solo 2195, obrigado, bom dia. Sã 3894, avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 109. Livre pouso 90, Sã 3894. Gol no 645, me escuta da torre? Zona 645, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do setor, porção prevista número 2. Mantém antes da Juliette, prevista 2, zona 645, obrigado. Airport Gazzaro, Tituru, ready to copy. Airport Gazzaro, Tituru, ready to copy. Sérgio Lima, Papá, Papatango, via Upper Zulu, 10, after according our flight plan, flight level 370. Departure from runway 10 after departure, left turn, Puka departure, Papa Uniforme, Charlie Alpha departure, Zipar transition, Zulu India, Papa Alpha Romeo transition, call code 5462, departure Salvador Control 120, decimal H, Airport Brazil, stand by to redback. Stand by. Baixa, né? 6201. Tá com 130 a bordo, tem 3 horas e 30 alternando o barulho. Ocean é 6201, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, direita via taxiway India. No ponto de espera, torre 1-1-8-5, ajuste de altímetro no 020. Direita, 1895, grato, 6201. Meu nome é 45, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, meu nome é 45. Air Portugal, 02, respect. Pascal Zito, tu escrito Lima, Papa, Papa, Tango, Lisboa, vai a Papa Zulu 10, flight level 370, runway 10, after departure left turn to Puka, then departure transition, box 5462, 120.80, subject to Palimar, Pascal Zito. Pascal Zito, correct, call me right from push and start. Call ready for push and start, Pascal Zito. Estamos levando a STA 9141, autorização para Campinas, nível 380. Confirme meu gate, está 9141. Um momentinho, a remota é uma das últimas remotas aqui. Ok, bate 3 para Campinas, autorizado via Upper Zulu 10, por base, segue conforme rota do plano, nível 340. Decolagem da pista 10, curva direita após, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5455, controle Salvador 120.8, TAM 9141. Autorizado 340, pista 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Upper Zulu 10, Poupave, Upper Zulu 5455208, tá? 9141. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, tá? 9141. Salvador, muito boa noite, é o TAN 3894, estamos na Alfa. TAN 3894, boa noite, táxi via Alfa, taxiway Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, para o 3, TAN 3894. Gostava de ter estimado para o voo no 869? Voo no 869, está autorizado para o estacionamento, portão 62, eu chamo o táxi. E autorizado para botar a táxi ao 69. Algum posicionamento para o TAN 3564 Brasília? Afirmativo, entrei em contato com o centro, mesmo disse que não possui restrições. Brasília não possui restrições para o posto. Muito obrigada. Altimeter starting now 1020, clear the via bank arrival. Autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 10, China 6201. Pode gostar, alinhar Pareto 2231, chame agora centro Recife, frequência 128.8, alterna 1260. 288.260, grato, 2231, boa. O navio falou 35, libere primeira direita, chame o solo em 121, decimal 9. 329, 329. Ocean é 6201, ao completar o alinhamento, livre decolagem pistão na 0, vento 170 graus, 109. Além da decolagem pistão na 0, Ocean é 6201. Alfa Juliette. Corrijo, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa com a Juliette, 3 horas, né? Ficou 1869, está com 3 horas e 35, ordenado com 178, pode. 869, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Tati 1 e Taxi Índia. Ponto de espera torno 182-5, ajuste de altímetro na 020. Ok, Tati 1, Índia, ponto de espera 18-95, boa, gol 1869. Então 3190, observe passagem do Boeing da Gol após o ingresso de Juliette para o Gate 5. Após o ingresso de Juliette para o Gate 5, está 3190. Gol Channel 6201, decolar os 3 trash, controle Salvador, 120, decimal 8. Grato, Tereza, boa noite, 6201. Channel 6201, decolou seu escudo. Channel 6201, boa tarde, contato radar, subiu uma TN, seu tipo 360 via da El. Nível 360, alguma possibilidade de manobra de Leda? Pós 2000, autorizado, Leda. Leda, 6201. Channel 143, autorizado, final ILS-X6. 169, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 143, chame torre 118, decimal 95. 295, Channel 143. Torre Salvador, Channel 143. Channel 143, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 020. 020, aguardando a autorização, o Channel 6143. Controle Gol 1869, decola, boa noite. 1869, boa noite, contato radar, de Montanha Nível de voo 360 via água. 360. estava vindo nessa altura forte? Leve 143 avistado, cheque o 100 autorizado por 100, 1 0 0 pista 10, Xanene 143. Do táxi também 567, eu tenho 1757. Confirme, alternativa e autonomia. Alto, 3:34, terra, ponto, 567, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Pat 1, táxi Índia, do ponto de espera Torre 1, 18, desse 195, ajuste de altímetro 1020. Salvador, Xanané 201. Salvador, 6201. Possível, Xanané 6201. Qual a possibilidade de Guadajão? 6201, coordenando com o centro Recife em 125, décima 1. Passando agora a nível de voo 150. Graças, uma boa tarde, 6201. Xanel 6143, solo 4-4, libere primeira direita, solo em 1-2-1, décima 1. 2-1-1, Xanel 6143. Salvador, boa noite, Xanel 6143. Salvador, Oceané 6143. Oceané 6143, táxi aprovado via taxiway Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, Oceané 6143. T3567, está autorizado a alinhar e decolar de Pistola 0, Ventura 60 graus, zona 0 na. Assim ele decola, Pistola 0 também, 19, it's intercept with the localizer. Jet 19, I clear for left 1810, Centex Tower, 1895. 1895, thank you, 19. First of all, the runway is 1036, my set the column to issue the Ivor Elephant. 3567, contato radar, sai da Arbor, subo 360. 360, ascensão 30, eu pro de Elefa, tá presente? 2000, direito Elefa, 3567. 2000, direito Elefa, 3567, grato. Tech Jet 19, say again, please. Disregard. Chame Centro Recife em 128.8, alterna 126.0. Em 288.260, por 1869. This is your name, not? Jet 19 on the ground at 52, vacate runway to the right. And confirm the apron, please. Okay, we'll vacate to the right here, and we don't have a parking stand yet. Roger. Call ground 121.9, back jet 19. Over ground, take jet 19. EggJet 19, approve a taxi via taxiway Alpha, straight ahead. And taxiway Juliet, call me at taxiway Juliet. Alpha, Juliet, call you at Juliet, taxiway Juliet 19. Chame sempre Recife em 128.8, alterna 126.0. 288.260 com Recife, agora tem 3567. Boa noite. Controle Salvador, passe o ano. Passe 20 sua identificação. Pastor 20, está em contato radar, 59 milhas do oeste de Salvador. Voe para a posição ITAP para interceptar a chegada a Mari. Altímetro no 020, desça para 3 mil pés, sem restrições. QNH1 no 020. Pastor 20, está em contato Jet 19, taxiway Juliet, April 1, and taxiway Lima, call me at taxiway Lima. Juliet, April 1, and call you taxiway Lima, Jet 19. Gente, tem condições de manter 250 até próximo, até ITAP, se possível, devido a sequenciamento? Bem, reporte iniciando redução. Vou parar com a minha vida. Salvador, é ponte call 022, position 11, request push and start. Stand by for push and start, airport call 022, expect 3 minutes. Stand by, stand by, call 022. O Pastor 20 sem restrição. Reporte estabilizado no final do procedimento, o Pastor 20. Bom 9218, controle Salvador, eu tinha identificação, chegada Mari autorizada. Desça via chegada para o nível de voo 050, QNH 10020. Desça via chegada para 050, QNH 10020, bom 9218. Control, autorizaria approach, taxi para o gol 9218. Gol 9218, mantenha o perfil da chegada, é o número 2 na aproximação, vai seguir um Brasília na aproximação. Entre, mantenha o perfil da chegada, gol 9218. Taxiway Lima is at your left. Taxiway Lima, thank you. Jet 19, follow the fellow car, okay, to the apron 4. Okay, follow the following car, Jet 19. Gol 9218, reduza para 2209. Reduzindo 2209, gol 9209. Brazil 22, we are push and start from the right for taxi. Let's push and start, now we're for taxi, Portugal 022. Okay. Salvador, 8962. Salvador. visualização Guarulhos. É 2 para 9. Sena 6259, Guarulhos autorizado, via Pêssego 10, até Piraí, segue conforme o rato do plano, nível 360. Decolagem na pista 10, curva direita após, saída da El Leda Motiva. Transponder 5472, controle Salvador 120, desço 8. Guarulhos, a Pêssego 10, via Piraí após plano. Pantone 360 livros, decolda 10, curva direita, da EO Leda Motiva, 5472, responde 120, decimal 8, controle, 6259. Contejamento correto, chiné 6259, chame pronto para o estacionamento. 0 autorizado, sinal do procedimento IDS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado, o ajuste permanece no 0 2 0. Livre IMS, passou 2 0, como que será a redução? Thank you. Remota 2 Romeu, autorizado puxa habitat. 2018, desça para 3.000 pés, desconsidera a restrição de altitude sobre TAP, QNH 1020. Desça para 3.000 pés com 1020, desconsidera a restrição de TAP, gráfico 928. Meu nome é 45, boa noite, informação e uniforme, confere. Um minuto para cópia. Claro. Tá da saída? Na El Neida Bidev. Pastor 2-0. Pastor 2-0, completa final do procedimento, chame Torre Salvador 198 decimal 95. Eu completei a chamada Torre 295, Pastor 2-0. Torre Salvador, muito boa noite, Pastor 2-0, estabilizado no ILS da 10. Still holding point, runway 10, via April 1, then taxiway India, at holding point, call tower 118 decimal 95, QNH 1020. Holding point, runway 10, via April 1, taxiway India, at holding point, 118 decimal 95, KNH 1020, postcode 1022. Formulário estabilizado, Gol 9219. Yes. Sim, prossiga, senhora. Serra Bravo, Vitor Tango, autorizado via Upper Whisky 50, nível 360. Nicolás na pista no zero, curva à direita, da El, Leda, Bideve, Responder 5477, controle Salvador 120, decimal Gol 8, Gol número 45. 360 autorizado, decola da 190, Natael, Leda, Bideve, Upper Whisky 50. 5477 ao transponder, o controle opera em 1208, obrigado. Bono 645, atrejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Trabalhamos. Utilizando INS, igual 92, 9. 9, 8, completa o final do procedimento. Chame Torre Salvador, 198, decimal 95. Torre 1895, uma boa noite, igual 92, 9. Boa. Autonomia? Autonomia de 4 horas. 9141, táxi autorizado até o ponto zero da pista no zero, via PAT 3, PAT 1 e Índia, no ponto zero é torre, 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 020. 1020 autorizado via PAT 3, PAT 1 e Índia, da 3, 9141. Portugal 022, Folder Tower. Pastor 20, Solos 12, tem condições de liberar no hotel? Agora, libera no hotel, Pastor 20. Quente, frequência livre ao estacionar, Pastor 20. Pastor 20, Pastor 20. Pushback, estacionamento, Gol 645, posição 02. Gol 645, aguarde o estacionamento. Aguarde. 20. 1020, aguardando liberação de posto, Gol 9219. Sou Salvador, boa noite, Portugal 022, hold in position, era 10, ready for departure. Portugal 022, maintain position. Maintain position, Portugal 022. 218, sound autorizado pouso, 0, mesmo no 60 grau, 089. Livre pouso, pistão 0,9218. Boa noite, 83897. 83897, boa noite, formação Victor, 1 minuto para cópia, prepare a saída da EL. Ciente, preparando da EL, ciente da Victor, 83897, posição 5. Fox Tower 022, ready for departure. Air Force Gal 022, clear for line up and wait, runway 10. Both line up and wait, runway 10, Fox Tower 022. Sou 9218, no solo ao Zuno 5, levando agora à direita, controle solo 121, décimo 9. Direita 219, gol 92, boa noite, boa noite. Boa. Boa noite, gol 92, boa noite, levando a pista. Gol 9218, Alfa Juliette, remota 1 no 3. Alfa Juliette, remota no 3. No 645, na escuta. Prossiga, senhora. Autorizado, puxa, chame tá. Autorizado, vai chamar táxi, obrigado. Portugal 022, clear takeoff, runway 10, wind 160 degrees, 09 knots. Clear takeoff, runway 10, watch go 022. Land 3897, pronto, copia. Na sua visão, prossiga 3897. Guarulhos autorizado, via pêndulo 10, seção 7, nível 320. Decolagem na pista 10, curva direita forte, Dael, Leda, Motivan. Transponder 5467, controle Salvador 120, décimo 8. Salvador, boa tarde, Fabiano, 41, pronto, Dael, 10. Pêndulo 10, até Taubaté. Apresolou 1-0 até Taubaté, autorizado 3-2-0, decola da 1-0, da EL, Leda, Motiva, 5467, o transporte 2-0, décimo 8, o controle, 3-8-9-7. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, 3-8-9-7. Sim, pronto. Lagoa 41 na linha, mantém o sistema zero. Ele mantém o sistema zero, tá na linha. Portugal 072, 1818, contact console 1, 2 0 decimal 8. 1 2 0 decimal 8, boa noite, até a próxima, Portugal 0 0. Aperture, muito boa noite, é Portugal 0 0 heavy, air 1. Air Portugal 082, weather contact, climb to flight level 370, book a departure. Book a departure, climb to flight level 370, Air Portugal 082 heavy. Uno 645, carrega 141 com 3 horas e 45, alterna com 20. Decolagem para 9141. Dia Taxway India, do ponto de espera Torre 1, 18.95, QNH 1020. Direita na Índia, espera 1895, Kombi 20, obrigado, boa noite. Bora 645, espera no zero, pronto, boa noite. 645, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinha e mantém na 0, bora 645, preto. Tornavino 31, decolou 21, controle Salvador 120, decimal 8. 0891, no patrão. Panagiana 41, boa noite, contato radar, se mantém o nível de voo 340, após 2000, correção, da presente, voo direto Leda. Plano direto Leda, da presente, na 3141, subindo ao 340. 145, autorizado decolagem de pista 10, vento 160, grau 099. Autorizado 645, retirado, obrigado. Boa noite, Oceaner 6259, posição 7, pushback, acionamento, 700. Poxa 6259, portão 7 autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Tive puxa acionamento, tempo do táxi, 6259. Gol 645, decolando 24, controle 1-0-8. 208. Controle, gol 1-645. Gol 1-645, contato radar na decolagem, submantém o nível de gol 360 via saída da L. 360 na DAEL. Salvador, Oceano 3897 para a pushback de treinamento, posição número 5.